Dois adolescentes foram socorridos pelo SIAT no fim da tarde desta terça-feira na rua Francisco Padilha, no bairro Jardim São Paulo, depois de receberem vários disparos de arma de fogo, pistola calibre 9mm, a maioria dos disparos a curta distância e na caixa torácica das vítimas. Os dois irmãos de 13 e 17 anos estavam em um bar quando dois indivíduos que estavam em uma motocicleta de cor preta chegaram ao estabelecimento e efetuaram os disparos a curta distância, provocando ferimentos sérios em ambos, mas com maior gravidade no mais velho, que levou 3 tiros que atingiram órgãos de extrema gravidade, informaram os bombeiros, que pediram o apoio da médica de plantão para estabilizar a vítima e dar encaminhamento ao hospital municipal. Viaturas das polícias civil, militar e da guarda municipal realizaram buscas pelos atiradores, mas ninguém foi preso ou identificado, como explica o sargento Souza, comandante do policiamento urbano na tarde de ontem. Informações que obtivemos aí no decorrer da tarde, que uma moto com 2 indivíduos chegaram e efetuaram vários disparos de arma de fogo em direção a 2 cidadãos que se encontravam aqui, um menor e um maior. Até então ainda é prematuro falar a idade deles, ainda não tenho conhecimento, porém esses indivíduos efetuaram os disparos e saíram em direção ignorada aí, que estão fazendo buscas para tentar localizá-los. Estamos colhendo as informações no local. Até então, no momento, só sabes que o pessoal estava com capacete e não repassaram melhores dados sobre essa situação. Que arma foi empregada? Foi encontrado aqui no local algumas cápsulas aí de calibre 9mm. Possivelmente seria essa arma usada no... Quem tiver qualquer informação pode fazer pelo 90, né? Com certeza. A Polícia Militar e a Polícia Civil, 181. Estaremos aguardando qualquer tipo de informações. As vítimas não tiveram condições de dar informações sobre o ataque, agressor ou motivos. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.